Sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast, Podcast Garaio. Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com presenças ilustres. O tema de hoje será casos de hospitais. Então, vamos lá. E aí, galera, eu sou o Andrade. Só uma presença ilustre nesse episódio. E aí, galera, João Guilherme aqui é só famosão, hein? Aí sim, hein? É, velho. Então, aí sim, mano. Qualidade. Eu posso começar contando uma piada? Qualidade e sincronia. Conta aí. Sabe por que as consultas no hospital demoram? Porque a gente é paciente. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK cansado, João. Eu tô morrendo de ir. Também, quase, mano. Quase que eu tô tendo um infarto. Mano, eu tô aqui, sem João. Ar, velho. Nossa, mano. Eu tô tendo uma parada cardíaca aqui, de tanto rir. Eu também queria fazer outro comentário também. Pra esse governo do Bolsonaro aí. Pôr ar-condicionado, televisão e videogame nos quartos. Que hospital tu foi? Eu fui ali na Santa Casa ali. Fiquei 6 horas lá na fila pra medir minha febre. Medir sua febre, não, temperatura, né? Mas 6 horas, velho. A fila do hospital, pelo amor de Deus. Bolsonaro vai, ele vai pegar as armas, matar todo mundo e não vai ter ninguém na fila do hospital. Simples. É, velho, muito simples. É, mano. Puxa aí a conversa, Matheus. Fala alguma coisa de hospital. Puxa, mano, calma aí, velho. Você não vai fazer a cirurgia lá da fimose? Eu vou fazer. Contar outra piada. Não, não, cala a boca. Piada? Quê? Tá cansado já de piada. É, velho. Ó, no hospital, o tipo de pergunta ao médico. Diga-me, senhor doutor, situação... Peraí. A situação da minha sogra é grave? O médico. Não, é das melhores, mas... Vai ver que depois do tratamento ela será uma mulher nova. Aí o médico. Ainda por cima, eu ao julgar que era desta que vivia. Tá lendo o negócio, João. É, velho. Bagulho. Sabe nem piada, tem que ler o negócio no Google. É, velho. Para isso aí. Deixa eu contar meu caso aqui, na moral. Vou contar aí. Beleza. Mano, eu tinha cortado na minha nuca, quando eu caí, tava molhado no chão, eu caí e cortei a nuca. Tá pô. Nossa, é muito sangue. Eu fui no hospital, mano, eu fiquei de umas 2 horas com a nuca, esperando na merda da fila, mano. Fiquei 2 horas esperando. Nossa. Eu tenho um negócio pra contar de como eu quebrei os 2 braços. Nunca quebrei nenhum osso, mas conta aí, velho. Eu tinha uns 6 anos, tava de boa. Pula. Eu... De boa, tipo, subir na árvore. Na verdade, eu acho que eu tinha uns 4 anos. Aí minha irmã, eu tava só no chão ainda. Minha irmã falou assim, sobe aqui, apoia aqui no meu chinelo. Sendo que ela nem tava com o pé no chinelo. Aí simplesmente pus o pé no chinelo, caí, eu caí em cima dos meus braços. Aí depois eu só lembro de eu estar no hospital com 2 gessos na minha mão. Nunca tinha que me engessar nada, mas eu já quebrei o braço de alguém. Quebrei não. Sim, Matheus. Desloquei o osso. Eu tava brincando com a minha irmã. Mas tava brincando lá na sala de mão. Aí ela começou a me estressar. Eu peguei o braço dela, girei e fez só fez. Aí eu já falei, mano, fiz. Já pensei. Pô, Matheus, mano, aí. Eu já, minha mãe já veio ver o que que era, que ela começou a chorar, né, mano? Aí eu fui lá no médico, né, fui lá fazer um raio-x e viu que tinha deslocado o osso. Ficou, tipo, um mês com o giz. Ô, galera. Aí, sim, mano, é, tipo, depois de 2 semanas, tava já de boa, já sumindo sobre a maior rapidez do mundo. O médico, né, ele tem lá a cardenetinha, não tem? Exatamente. É, se precisar, é só chamar a Maria Joaquina, ela tá na testa dela. Ô, João, você tá pesquisando sei onde, mano? Vambora. Eles acham lá na Deep Web. Risada do João mais demoníaca ainda. Do é, eu já tô achando esse negócio da Deep Web, mano. Para de rir, João. Mas para de rir, velho. Cacete, eu multa ele, mas na moral. Parei. Na moral, João, se tu não parar, eu vou te quicar do canal, velho. Não, parei. Lembrando que o nosso podcast está disponível no Spotify e no Castbox e várias plataformas de distribuição de podcast. Exatamente. É, galerinha, segue eu também lá no meu Instagram, João Guilherme. Não, sai fora, João. Bora, tem que pagar pra fazer propaganda aqui. Ô, mano. O que foi? Já pensou se nós estivéssemos na Idade Média? Como é que seria os hospital? Era um monte de mula. Os médicos ficam afogando a mula na sua casa, ela me de febre. Você morria de febre. Arrancava você... a perna e ficava gritando. É, você era amarrado na cama com a portela sem anestesia. Mano, sabia que por um tempo a cocaína foi usada como anestesia, mano? Quê? Aí sim, hein, fica doidão. Fica doidão. Não, mas pior que a anestesia é tipo uma. É quase a mesma coisa que uma droga, mano. É, mano, então, você fica doidado, mano. Tipo morfina, por isso que parou de usar morfina. Porque você viciava, mano. Bom, mano, eu já fui fazer uma cirurgia, né? Passaram anestesia em mim, mano. Eu só lembro que era mó bom, eu dormi e pronto. Mano, é muito bom, mano. Fica doido. É sério, mano. Eu nunca fiz cirurgia na minha vida, mano. Não, eu fiz. Tirei as amígdalas. E quando você nasceu, João? Quem fez foi minha mãe, não eu. Mas tiraram lá seu cordão umbilical. É, pô. Não, eu falo assim, agora grande. Ô, Matheus. Que diz operar da fimose? Verdade, mano. Que de você vai operar? Não vou operar, vai demorar pra operar. Já operei, doidão. Operou meu ovo. Com 0 anos. Ô, fala alguma coisa aí, né? É, mano, tô falando nada, João. Ô, será que existe médico na Deep Web? Tem, mano. Ele vai na casa do cara, prende ele, rouba o rim e vende na Deep Web. Exatamente. Belo médico. É. Né? Pô, mas a gente não postou podcast essas 2 semanas que a gente não postou nada. Porque a gente gravou certinho, tava editando. Na hora de editar o áudio do Gutinho, tinha gravado o áudio do Gutinho, que é o Augusto. É, deu problema no áudio dele. Ó, gente, o Pedrosa não tá aqui, caso ele tá assistindo o filme de médico. Que filme? O cara tá vendo ali, meu chupaco, é o Pedrosa. É o Pedro Manoel. Exatamente. 2 vacilões. É, mano. Quero gravar o podcast. Ele tem que tomar cuidado, mano, porque senão nós vai crebar a cara deles. Aí sim, bora quebrar a sala. Bora crebar a sala. Bora crebar a cara deles, mano. Para, Deus, João! Para, João! Cacete! Eu vou tirar isso na edição, mas só pra vocês saberem, o João tá soprando nossos ouvidos. É. Aqui, ô, galera! A história do crebar. Ele estava na sala, estava conversando de boa, do nada ele falou que ia quebrar alguma coisa, falou crebar, aí virou piada. Não, eu já falava isso. Não. Mas só não, que eu tinha medo de falar. Não, eu falava, tipo, só com a minha irmã, só pra ela ficar brava, que toda vez que eu falo alguma coisa errada, ela fica brava. É, tipo, mortandela. Ô, vocês já foram no hospital e tinha uma enfermeira gostosa? Não. Essa ideia? Sempre só tinha umas velhas de teta caída. Eu acho Job. Que não vai ter na vida real, não, João. Acho que tem naqueles sites. Começa com X. Ah, é verdade. Que é family friendly, hein, galera? Family friendly. Senão nós family não ganhamos dinheiro. É. É. Oh, mas não vai dividir o dinheiro, não vai? Não. Não, a gente nem vai ganhar dinheiro com isso. Tanta coisa que nós tá falando. Tá torcendo agora é pra não ser deletado esse negócio. Vou rezar aqui 1/3 pra não ser deletado esse negócio. Não, mas tem podcast muito pior, hein, mano. É. Cala a boca, Augusto. Ah, não, o Mutinho entrou? Não. Só piada mesmo. A boca, Augusto. O Mutinho tá aí? Não, não, já falei que é piada. Não, véio. Mano, nem só fica zoando isso, não. Caramba, pode falar nada, é João. Começa a rir, não, pelo amor de Deus. Ô, deixa eu falar só um negócio aqui. Free Fire é jogo de corno. Exatamente. Não. Aí, ó, chifrão. Aí, ó, corno, o chifrudo aí, o gado. Bem, Medro. Ah, os médicos que é gado demais. O Augusto é o rei do gado, mano. Exatamente. Ô, nós temos que falar sobre médico. Não, agora o próximo tema vai ser Free Fire, então... Então o próximo tema vai ser Free Fire. E improvisa. Ouro 1, galerinha. Aí, ó, ó, ó, 10 metros, Chico. 10 metros. Sabe o que, que o, free, o jogador de Free Fire falou pro outro? Ah. Eu sou mais corno que você. Ô, mas pior, mano. Jogador de Free Fire faz corno mesmo. Ô, pior que jogador de Free Fire é corno mesmo. Tem uma print, mano. É, um cara falando com a namorada do cara, falando assim, seu namorado joga Free Fire, né? Aí ela falou que sim, aí ele mandou aquela carinha lá. João, para, mano! não vai cortar a edição, mas ele vive soprando. Então, vai dar um trabalhão pra editar esse negócio. Pra você, que não faz nada. É. Exatamente, vocês são vacilões. Ô, de boa, mano. Depois eu vou te dar presentinhos que já foram combinados aí, né? Amanhã é meu aniversário, Galéola. Galéola, amanhã é meu aniversário. Seu aniversário é sábado, então não vai. Aniversário dele é dia 2. É amanhã meu aniversário. Mas não vai não, sair. Seu aniversário é sábado, não vai. O que é, o tonto? Ô, Hugo, você demora quanto dia pra editar um podcast? Uns 2 dias. Ou 1 dia. Só isso? Nossa, só que tipo, o dia inteiro, né? Mano, quando eu tinha meu canal, mano, ele demorava uns 3, 4 dias só pra editar um vídeo que eu mandava pra ele. E olha que eu só mandei 2. Exato. Tem um vídeo que até hoje faz uns 2 anos que eu tô de editar pro Matheus. Então, né, saco de vacilo. Posso ligar já meu fone? Já até deletou o canal. Não, João, não, João, pelo amor de Deus, eu não. Não, mano, não liga essa fone do camelô, não, pelo amor de Deus. tá bom, não vou ligar. Fone não. Do Ben 10 da Tortuguita, crossover. Não, João, pelo amor de Deus. Asma! Era pra gente falar Free Fire, mano. Era pra gente falar. Não, primeiro era pra gente falar de hospital, a gente tá falando de Free Fire, mano. Pra onde isso tá indo, mano? Bora voltar pro hospital. Ô, galerinha, depois eu vou comer churras, tá? Ô, bora voltar agora pro hospital. Agora o próximo assunto da podcast. Cala a boca, João. Ô, bora voltar pra falar do hospital, mano. Teve uma vez que eu tinha uns 3 anos. Ou 2, não me lembro direito. Bora falar sobre restaurante? Cala a boca, João. Mano, aí tipo, eu tava lá com 2 anos no hospital, eu tava no quarto da minha mãe, mano. Eu tava com não sei o que, o médico falou, o médico nem entrou, ele pegou lanterna que você tem em casa, quando acaba a luz, ele olhou pra dentro da minha garganta, mal olhou, tipo, olhou 2 segundos de lá e falou, dá um de pirona pra esse moleque. O cara quer me matar, mano. Mano, tu, o remédio falou, se tiver com câncer, ele falou, dá de pirona. Que foi, mano? O Matheus tem câncer de próstata. Você que tem, meu. Mas ele nem fez o exame, ele nem tem 40 anos, mano. É. Ô, como é que chama o seu canal lá no Cashbox? Podcast. Não é canal, burro, é o nome do podcast. Participa do podcast, não sabe nem o nome. É, mano, podcast, mas caralho. Falei no início do podcast. É, mano, é que é a primeira gravação dele, mano, aí ele não sabe. Não, é que nós combinamos tudo certinho com os moleques, só que os vacilos não vêm gravar. Eu quero fazer uma denúncia ao restaurante. Um dia eu fui comer lá, eu peguei um bife não de uma barata. Para de propaganda, João. Para de propaganda, mané. Vou colocar um bip na edição. Coloca um bip. Então tá, eu queria fazer uma denúncia ao restaurante que fica lá perto do começa com e termina com. Eu fui lá pegar o bota a pi, vai. Aí tinha uma barata na carne. Tá. Top. Muito, muito saboroso. Muito gourmet. É. Tá, aí no dia. Aí no. Depois de um mês, eu fui lá, eu peguei o feijão. É, outra barata no feijão. Puta que pariu. É. Mano, eu não gosto de comer lá, velho, com arroz. É uma bosta. A carne também. Por favor. Por favor, traz mais um do Felipe Neto pro Free Fire. Ô, mano, top é o restaurante que eu vou falar aqui depois que terminar o podcast pra não fazer propaganda, né? Se quiser fazer propaganda, paga nós. Nós exatamente. Faz. Isso mesmo. Exatamente. É, ué. Legal e bonito. A boca, João. Silêncio eterno. Agora. Sei lá, mano. Ô, lançou um carro aqui que foi gravado aqui na ponte de... O Audi R8. Ah, eu vi. Eu não vi não, vou ver agora. Vai gravar podcast primeiro, Marcinho. É, vai ficar igual o Pedrosa. Não fala nada no podcast. Pedrosa não fala nada, o áudio dele deu 5 mega, o meu deu 40, mas nós perdeu a gravação, né? Porque o áudio deu 28 o seu. 28? Você tinha falado 40? 40 kbytes. Eu queria fazer um deles. Sem propaganda aqui, João. Eu já coloquei um bip. É, velho. Oh. É. Propaganda aqui tem que pagar mais. Você achou a prova de matemática difícil? Não. E você, Matheus, achou difícil? Não achei, e a não. De história? Ô, oh, que. De história, não. Mais ou menos. Não, de história foi fácil. Vinícius acha que vai ficar de recuperação. É. Mano, eu nem fez a bimestral ainda, já fiquei de recuperação. Quem? Então. Vinícius. Tá, pô. Ô, Pedro, você tá online, mano. Ele vai entrar aqui e vai zoar a gravação, quer ver? Quê? Pedro, você tá online, ele vai entrar aqui e vai zoar a gravação, quer ver? Ô, meu Deus. Tira esse áudio, João. Pelo amor de Deus, mano, vai dar trabalho na edição, velho. Ajuda aí. Ajuda aí, mano. Melhorou? Pelo amor de Deus, velho. Hein, garelinha? Não, que melhorou fala? Não. Silêncio eterno. É. Segunda vez. Bora terminar esse podcast, mano. Na moral, cansei. Bora encerrar. Bora ficar conversando aqui. Meu ovo, bora encerrar o bagulho. Bom, esse foi o nosso podcast hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Sigam aí o... Para, João! Sigam o podcast no Spotify, nas principais plataformas. Para, João!